festa no lar que preparaste para mim. Não haverá tristeza ou dor, enxugarás as minhas lágrimas e jamais eu chorarei. Já ouço passos de um Deus que se aproxima.